Fecheiro 19, capítulo 65. Foi curioso o modo como a clínica depressa se tornou um lugar de encontro de velhos e novos do bairro. O meu pai dormia lá com a minha mãe. Quando me acontecia encontrá-lo lá de manhã, tinha a barba grande e os olhos assustados. Cumprimentávamo-nos apenas, mas isso não era uma coisa anormal para mim. Sempre tivera poucos contactos com ele. Por vezes afetuosos, muitas vezes distraídos, em certos casos de apoio contra a minha mãe, mas quase todos superficiais. A minha mãe dera-lhe e tirara-lhe um papel, de acordo com as suas conveniências. E, sobretudo, quando se tratava de mim, só ela é que podia pôr e dispor da minha vida e empurrara-o bem para o fundo. Agora que a energia da mulher já se esgotara quase por completo, ele não sabia como falar comigo e eu também não. Eu dizia olá, ele dizia-me olá. Depois acrescentava: enquanto lhe fazes companhia, vou fumar um cigarro. Por vezes perguntava-me como é que ele conseguira sobreviver, sendo tão medíocre, no mundo feroz em que se movera, em Nápoles, no trabalho, no bairro, até mesmo em casa. Quando chegava Elisa com o menino, via que entre ela e o nosso pai havia mais à vontade. Elisa tratava-o com uma autoridade afetuosa. De vez em quando ela ficava todo o dia. E algumas vezes, para ele poder ir para casa e dormir na sua cama, passava também a noite. Assim que chegava a minha irmã, tinha algo a dizer acerca de tudo: o pó, os vidros da janela, a comida. Fazia-o para se dar ao respeito, queria que ficasse claro que quem mandava era ela. E Pepe e Gianni não lhe ficavam atrás. Os dois, quando viam a minha mãe um pouco queixosa e o meu pai desesperado, alarmavam-se, agarravam-se à campainha, chamavam a enfermeira. Se a enfermeira se demorava, os meus irmãos repreendiam-na com dureza, mas depois, de forma contraditória, davam-lhe lautas gorjetas. Gianni, principalmente, antes de se ir embora, metia-lhe dinheiro no bolso e dizia: deixa-te estar do lado fora da porta e vem a correr assim que a mãe te chamar. O café vais tomá-lo fora das horas de serviço, percebeste? Depois, para mostrar que a nossa mãe era uma pessoa importante, pronunciava três ou quatro vezes o nome dos Solara. A senhora Greco dizia: pertence aos Solara. Pertence aos Solara. Eu, ao ouvir aquelas palavras, irritava-me, envergonhava-me. Mas ao mesmo tempo pensava: ou isto ou o hospital. E dizia para mim: mas depois? O que queria dizer com depois? Nem a mim o confessava. Terei de esclarecer muitas coisas com os meus irmãos e com Marcelo. Por agora dava-me prazer chegar ao quarto e encontrar a minha mãe na companhia das amigas do bairro, todas da sua idade, com as quais se gabava em voz débil, dizendo coisas do género: meus filhos quiseram assim. Ou então fazendo sinal para mim: a Helena é uma escritora famosa. Tem uma casa na Via Tasso, de onde se vê o mar. Vejam que linda menina que ela teve. Chama-se Imaculata, como eu. Quando as suas conhecidas se iam embora murmurando: está a dormir. Eu entrava imediatamente para controlar. Depois voltava com o imã para o corredor, onde o ar parecia mais limpo. Deixava a porta do quarto aberta para vigiar a respiração pesada da minha mãe, que muitas vezes, depois do cansaço das visitas, caía no sono e se queixava a dormir. De quando em quando o dia simplificava-se um pouco. Carmen, por exemplo, dizendo que queria ir dizer olá à minha mãe, passava às vezes por lá para me levar de carro. E Alfonso fazia a mesma coisa. Obviamente era uma prova de afeto para comigo. À minha mãe diziam palavras respeitosas. No máximo davam-lhe alguma satisfação, elogiando a comodidade do quarto e a neta. O resto do tempo passavam-no ou a conversar comigo no corredor, ou à espera lá fora no carro, para me levarem a tempo à escola das meninas. As manhãs, com eles, foram sempre intensas. e causaram um efeito curioso. Aproximaram o bairro da minha mãe, o qual caminhava para o fim, do outro bairro em desenvolvimento, sob a influência de Lila. Contei a Carmen o que a nossa amiga fizera pela minha mãe. Ela disse com satisfação: já se sabe que ninguém para a Lina. E falou num tom tal que me pareceu que lhe atribuía poderes mágicos. Mas o que mais me marcou foi um quarto de hora passado com Alfonso no corredor impecável da clínica, enquanto o médico observava a minha mãe. Também ele costumava inflamar-se de gratidão para com Lila. Mas o que me impressionou foi ele falar-me explicitamente de si, pela primeira vez. Disse: a Lina ensinou-me um trabalho de grande futuro. Exclamou: sem ela, o que teria sido eu? Nada. Um pedaço de carne viva, sem alcançar nunca a minha plenitude. Fez uma comparação entre Lila e os comportamentos da mulher. Sempre dei liberdade à Marisa para me pôr os cornos que queria. Dei o meu nome aos filhos dela. Mas ela tem-me raiva na mesma. Tem-me massacrado e continua a fazê-lo. Trata-me com todo o desprezo. Diz que enganei. Defendeu-se. Mas qual enganei, Lenu? Tu és uma intelectual e és capaz de me compreender. O mais enganado era eu, enganado por mim própria. Não, enganado por mim próprio. E se a Lina não me tem ajudado, morri enganado. Fizeram-se-lhe os olhos brilhantes ao dizer: a coisa mais linda que ela fez por mim foi impor-me clareza. Foi ensinar-me a dizer que se tocar no pé nu desta mulher não sinto nada, ao passo que morro de desejo de tocar no pé daquele homem ali, aquele mesmo, e de lhe acariciar as mãos, de lhe cortar as unhas com a tesourinha, de lhe espremer os pontos negros, de estar com ele num salão de baile e dizer-lhe: se sabes dançar a valsa, conduz-me tu. Deixa que eu sinta como me conduzes bem. Evocou factos muito distantes. Lembras-te de quando tu e a Lina foram à minha casa pedir ao meu pai que vos devolvesse as bonecas? E ele me chamou e perguntou em tom trucista: Alfo, foste tu que as apanhaste? Porque eu era a vergonha da família. Brincava com as bonecas da minha irmã e punha os colares da minha mãe. Explicou-me, mas como se eu já soubesse de tudo e lhe servisse apenas para dizer qual a sua verdadeira natureza. Já em pequeno eu não só sabia que não era aquilo que os outros pensavam, como sabia que também não era o que eu próprio pensava ser. Dizia para mim: sou outra coisa, uma coisa que me está escondida dentro das veias, não tem nome e está à espera. Mas não sabia o que era essa coisa e, sobretudo, não sabia como podia ser eu. Até que a Lila me obrigou, não sei como dizer, a tirar um bocadinho dela. Sabes como ela é? Disse-me: começa por aqui e vê o que acontece. E assim nos misturamos. Foi muito divertido. E agora nem sou o que era, nem sou a Lila. Sou outra pessoa que pouco a pouco se vai definindo. Ficou satisfeito por me fazer aquelas confidências. E eu também gostei que ele me as fizesse. Nessas ocasiões nasceu entre nós uma confiança nova, diferente da que existia quando voltávamos da escola a pé. E também tive a impressão de que a relação com Carmen se estava a tornar mais confiante. Depois dei-me conta de que ambos, embora de maneiras diferentes, me estavam a pedir mais. Aconteceu em duas situações, ambas ligadas à presença de Marcelo na clínica. A minha irmã Elisa e o menino normalmente eram levados de automóvel por um homem velho chamado Doménico. Doménico deixava-os na clínica e transportava o nosso pai para o bairro. Mas por vezes era o próprio Marcelo que acompanhava Elisa e Silvio. Uma manhã em que ele se apresentou pessoalmente, Carmen estava lá comigo. Tinha a certeza de que iriam surgir tensões entre ambos. Mas afinal, cumprimentaram-se, não de forma entusiástica, mas também não conflituosa. E ela andou de roda dele, como um animal pronto a chegar-se ao primeiro sinal de aceitação. Quando ficámos sozinhas, ela confidenciou-me em voz baixa, muito nervosa, que embora os Solara a detestassem, ela andara a esforçar-se para ser amável, e que o fazia por amor a Pasquale. Mas eu, exclamou, não consigo, Lenu, eu odeio-os, apetecia-me esganá-los, é só por necessidade. Depois perguntou-me, tu no meu lugar o que farias? Aconteceu algo do mesmo género com Alfonso. Uma manhã em que me levou a visitar a minha mãe, a certa altura apareceu Marcelo, e ele assustou-se só de o ver. Mas Solara não teve um comportamento diferente do habitual. Cumprimentou-me com uma amabilidade embaraçada e a ele fez um aceno, fingindo não ver a mão que Alfonso lhe estendera mecanicamente. Para evitar atritos, levei o meu amigo para o corredor com a desculpa de ter de amamentar Ima. Já fora do quarto, Alfonso balbuciou. Se me matarem, lembra-te de que foi o Marcelo. Disse-lhe, não exageres. Mas estava tenso. Começou a enumerar, com sarcasmo, as pessoas do bairro que o matariam de boa vontade. Umas que eu não conhecia, outras que conhecia. Na lista incluiu o seu irmão, Stefano. Riu-se. Anda a foder a minha mulher só para provar que na família não somos todos paneleiros. E também Rino. Riu-se. Desde que viu que consigo ser parecido com a irmã dele, faria a mim o que não pode fazer a ela. Mas no topo deixou sempre ficar Marcelo. Na sua opinião, era aquele que mais o odiava. Disse com regozijo e ao mesmo tempo com angústia. Julga que o Michele enlouqueceu por culpa minha. E acrescentou com um risinho. A Lila estimulou-me a tornar-me parecido com ela. Gosta do esforço que eu faço. Gosta de ver como a deturpo. Fica satisfeita com o efeito que essa deturpação exerce em Michele. E eu também fico satisfeito. Depois calou-se, perguntou-me, o que é que tu achas? Estive a ouvi-lo enquanto dava de mamar à menina. Ele e Carmen não se contentavam por eu morar em Nápoles, por nos encontrarmos de vez em quando. Queriam reintegrar-me de pleno direito no bairro. Pediam-me que me juntasse a Lila na qualidade de Numen tutelar. Pressionavam para que agíssemos como divindades, que umas vezes estavam de acordo e outras vezes em guerra, mas de qualquer modo, sempre atentas às suas chatices. Esse pedido de um maior envolvimento nas coisas deles, que também Lila me fazia muitas vezes à sua maneira e que geralmente me parecia uma pressão inoportuna, naquelas circunstâncias comoveu-me. Senti que se unia à voz cansada da minha mãe quando me indicava com orgulho às suas conhecidas do bairro como uma parte importante de si. Aconcheguei-me ao seio e ajeitei-lhe a mantinha para a proteger das correntes de ar. Capítulo 66. Só Nino e Lila nunca foram à clínica. Nino foi explícito. Não tenho vontade nenhuma de me encontrar com aquele camorrista, disse. Tenho pena pela tua mãe. Dá-lhe cumprimentos meus, mas não posso acompanhar-te. Às vezes ficava convencida de que era uma desculpa para justificar os seus desaparecimentos. Mas a maior parte das vezes parecia-me realmente triste, porque se interessara muito pela minha mãe e, afinal, eu e o resto da família acabáramos por dar razão ao Solara. Expliquei-lhe que se tratava de uma engrenagem complicada. Disse-lhe, não tem nada a ver com Marcelo, apenas aceitámos aquilo que dava mais satisfação à nossa mãe. Mas ele resmungou. Assim, Nápoles nunca mais mudará. Quanto a Lila, não se pronunciou sobre aquela transferência para a clínica, mas continuou a ajudar-me, embora pudesse dar à luz a qualquer momento. Eu sentia-me culpada. Dizia: não te preocupes comigo, deves resguardar-te. Ainda não, respondia, apontando para a barriga com uma expressão entre o irónico e o preocupado. Está demorado, não tenho vontade, eu e não tenho vontade dele. E assim que eu precisava de alguma coisa, vinha a correr. É certo que nunca se ofereceu para me acompanhar a Capodimonte de carro, como faziam Carmen e Alfonso. Mas se as meninas tinham um pouco de febre e não podia mandá-las para a escola, como aconteceu algumas vezes nas 3 primeiras semanas de vida de Imaculata, que foram de frio e de chuva, ela mostrava-se logo disponível. Deixava o trabalho entregue a Enzo e a Alfonso, subia até à Via Tasso para tomar conta das 3. Eu ficava contente. O tempo que Dedé e Elsa passavam com Lila revelava-se sempre proveitoso. Ela sabia como aproximar as 2 irmãs da terceira. Sabia responsabilizar Dedé. Sabia ter Elsa sob controlo. Sabia acalmar Ima sem lhe enfiar a chupeta na boca, como fazia Mirella. O único problema era Nino. Receava vir a descobrir que ele, sempre ocupado quando eu estava sozinha, conseguia milagrosamente arranjar tempo para ir ajudar Lila quando ela estava com as meninas. Por isso, num recanto oculto de mim, nunca estava realmente serena. Lila chegava, fazia-lhe 1000 recomendações, escrevia-lhe num papel o número da clínica, alertava a minha vizinha para qualquer eventualidade, corria para Capodimonte. Ficava com a minha mãe não mais de 1 hora. E depois escapulia-me para chegar a tempo da mamada para cozinhar. Mas às vezes, no regresso, de repente imaginava que entrava em casa e encontrava Nino e Lila juntos, a falar tudo um pouco, como faziam em Ischia. Tendia também, como é natural, para fantasias mais insuportáveis, mas repelia-as imediatamente, horrorizada. O receio mais persistente era outro. E enquanto corria para o carro, parecia-me o mais provável. Imaginava que, enquanto Nino lá estava, lhe tivessem vindo as dores do parto, e por isso ele tivera de levá-la para a clínica de urgência, deixando o Dedé a fazer, aterrorizada, o papel de mulher ajuizada. Elsa a vasculhar a mala de Lila para lhe roubar qualquer coisa. Ima no berço, a berrar, atormentada pela fome e pelas assaduras. Aconteceu mesmo algo deste género, mas sem que Nino tomasse parte de alguma maneira. Voltei para casa uma manhã, pontual, antes do meio-dia e meia, e vi que Lila não estava. Entrara em trabalho de parto. Senti uma angústia insuportável. Ela receava, acima de tudo, o agitar-se e o arquear-se da matéria. Odiava todas as formas de mal-estar. Detestava a cavidade das palavras quando se esvaziavam de qualquer sentido possível. Por isso, rezei para que ela aguentasse. Capítulo 67. Tenho conhecimento do seu parto por 2 fontes. Ela e a nossa ginecologista. Apresento a seguir as descrições e resumo a situação por palavras minhas. Chovia. Eu tivera a bebé havia 20 dias. A minha mãe estava na clínica havia 2 semanas. E se não me via chegar, chorava como uma criança ansiosa. Dedé tinha um bocadinho de febre. Elsa recusava-se a ir à escola, dizendo que queria tratar da irmã. Carmen não estava disponível. Alfonso também não. Telefonei a Lila. Apresentei as premissas do costume. Se não te sentes bem, se tens de trabalhar, esquece isso. Eu arranjo outra solução. Ela confirmou à sua maneira trucista que estava ótima e que quem é patrão destina ao trabalho e toma para si o tempo que quiser. Gostava das duas meninas, mas do que mais gostava era tomar conta de Ima, juntamente com elas. Era uma brincadeira que apreciavam muito as quatro. Vou já sair, disse. Calculei que demorasse no máximo uma hora a chegar, mas atrasou-se. Esperei um pouco, mas como sabia que quando ela prometia, cumpria a promessa, disse à vizinha, é uma questão de minutos. E deixei-lhe as meninas para ir a correr ver a minha mãe. Mas Lila atrasara-se devido a uma espécie de presságio do corpo. Apesar de não ter contrações, sentia-se indisposta. E finalmente, por precaução, quis que Enzo a levasse à minha casa. Ainda não tinha entrado quando sentiu as primeiras dores. Telefonou imediatamente a Carmen, ordenando-lhe que viesse dar uma ajuda à vizinha. E em seguida Enzo levou-a à clínica onde trabalhava a nossa ginecologista. As dores tornaram-se de imediato muito fortes, mas não resolutivas. O parto durou 16 horas. O resumo que Lila me fez foi quase divertido. Não é verdade, disse, que se sofre só para ter o primeiro filho e que depois disso tudo é mais fácil. Sofre sempre. E apresentou argumentações tão cruéis como irónicas. Parecia-lhe insensato guardar o filho no ventre e também querer expeli-lo. É ridículo, disse, que esta hospitalidade requintada de 9 meses completos se faça acompanhar do frenesim de deitar fora o hóspede da forma mais violenta. Abanava a cabeça indignada com a incoerência do dispositivo. Coisa de loucos, exclamou, recorrendo ao italiano. É o teu próprio organismo que te quer mal e que, aliás, se revolta contra ti até se tornar o pior inimigo de si mesmo, até provocar a dor mais terrível que possa haver. Ela sentira durante horas e horas, dentro da barriga, chamas frias afiadas, um fluxo insuportável de dor que a atingia brutalmente no fundo do ventre e depois voltava para trás, rebentando-lhe com os rins. Vai passear, ironizou. És uma mentirosa. Onde está a bela experiência? E jurou, desta vez séria, que nunca mais engravidaria. Mas, na opinião da ginecologista, que Nino uma vez convidou para jantar, juntamente com o marido, o parto fora normal. Outra mulher qualquer teria dado à luz sem pestanejar. O que complicara fora apenas a cabeça congestionada de Lila. A médica enervara-se muito. Tu fazes o contrário do que deves, repreendera a ela. Contens-te quando é preciso expulsar. Vá, força, expulsa! Segundo dizia ela, que agora alimentava uma manifesta aversão pela sua paciente e ali na minha casa, ao jantar, não a escondeu, até alardeou de forma cúmplice, principalmente a Nino, Lila fizera todo o possível para não trazer ao mundo o seu bebê. Sustinha-o com todas as suas forças e, entretanto, arquejava. Corta-me a barriga, falo sair tu, eu não consigo. Como ela continuava a encorajá-la, Lila gritava-lhe insultos obscenos. Estava ensopada de suor, disse-nos a ginecologista. Tinha por baixo daquela testa enorme uns olhos raiados de sangue e berrava-lhe. Tu falas, dás ordens, mas vem aqui para o meu lugar, imbecil. Põe-no daqui para fora, tu, o bebê, se és capaz. Está a matar-me. Eu chateei-me e disse à doutora. Não devias contar-nos essas coisas. Ela irritou-se ainda mais. Exclamou. Conto porque estamos entre amigos. Mas depois, atingida no ponto mais sensível, assumiu um tom de médico e disse com uma gravidade artificial que, se gostávamos de Lila, devíamos, e referia-se a Nino e a mim, obviamente, ajudá-la a concentrar-se em qualquer coisa que lhe desse realmente satisfação. De contrário, com o seu cérebro dançarino, usou precisamente esta expressão, arranjaria sarilhos para ela e para quem a rodeava. Repetiu para terminar que vira, na sala de partos, uma luta contra a natura, um recontro horrível entre uma mãe e o seu bebê. Foi uma experiência verdadeiramente desagradável, disse. O bebê era uma menina, menina, e não rapaz, como toda a gente profetizara. Quando consegui ir à clínica, Lila, apesar de esgotada, mostrou-me a filha com orgulho. Perguntou, quanto pesava a Ima? 3,2 kg. A Núncia pesa quase 4 kg. A barriga era pequena, mas ela é grande. Puseram-lhe mesmo o nome da mãe. E para não aborrecer Fernanda, o seu pai, que com a velhice ainda era mais irascível do que em novo, e a família de Enzo, batizou-a pouco depois na igreja do bairro e fez uma grande festa nas instalações da Basic Sight. Capítulo 68. As meninas tornaram-se de imediato uma desculpa para estarmos mais tempo juntas. Lila e eu telefonávamos uma à outra e encontrávamos-nos para ir passear com as duas recém-nascidas e falávamos sem rodeios, não de nós, mas delas. Ou pelo menos assim nos parecia. Na verdade, o novo enriquecimento e complexidade da relação começou a manifestar-se através de uma atenção recíproca às nossas filhas. Comparávamo-las em todas as particularidades, como se quiséssemos assegurar-nos de que o bem-estar ou o mal-estar de uma era o espelho nítido do bem-estar ou do mal-estar da outra, para assim podermos intervir prontamente para consolidar o primeiro e acabar com o segundo. Comunicávamos uma à outra tudo aquilo que nos parecia bom e útil para um crescimento saudável, esforçando-nos numa espécie de competição virtuosa para ver quem descobria a alimentação melhor, a fralda mais confortável, o creme mais eficaz para as assaduras. Não havia roupas bonitas que Lila comprasse para Núncia, mas agora chamava-lhe Tina, diminutivo de Núncia Tina, que não comprasse também para Ima. E eu, dentro das minhas possibilidades económicas, fazia o mesmo. Este baby girl ficava bem à Tina, por isso comprei também para Ima, dizia ela. Estes sapatinhos ficavam bem à Tina, comprei-os também para a Ima. Já reparaste, disse-lhe um dia divertida, que lhe puseste o nome da minha boneca? Que boneca? A Tina, não te lembras? Bateu na testa, como se lhe doesse a cabeça. Disse, é verdade, mas não fiz de propósito. Era uma boneca bonita, gostava dela. A minha filha é mais bonita. Entretanto, as semanas passavam a correr. Já andavam no ar os perfumes da primavera. Uma manhã, a minha mãe piorou. Houve um instante de pânico. Como aos meus irmãos já não parecia que os médicos da clínica estavam à altura, ventilou-se a hipótese de levá-la de novo para o hospital. Falei nisso a Nino, para perceber se por intermédio dos professores que se relacionavam com os meus sogros e que anteriormente tinham tratado da minha mãe, seria possível evitar a enfermaria e ter um quarto particular. Mas Nino disse que era contrário a cunhas e a súplicas, que num serviço público o tratamento devia ser igual para todos. E acabou a resmungar de mau humor. Neste país, é preciso deixar de pensar que até para ter um lugar no hospital é preciso estar inscrito numa loja maçónica ou entregar-se à camorra. Estava irritado com o Marcelo, obviamente, não comigo, certamente. Mas senti-me mortificada na mesma. Por outro lado, estou certa de que acabaria por me ajudar se a minha mãe, embora sofrendo atrozmente, não nos tivesse dado a entender, de todas as maneiras, que preferia morrer no meio do conforto a voltar para uma enfermaria, nem que fosse só por umas horas. De modo que Marcelo, uma manhã, surpreendendo-nos uma vez mais, levou à clínica um dos especialistas que tinham tratado da nossa mãe. O professor, que quando trabalhava no hospital era bastante carrancudo, foi extremamente cordial e voltou muitas vezes, recebido com deferência pelos médicos do organismo privado. As coisas melhoraram. Mas o quadro clínico não tardou a complicar-se de novo. Nessa altura, a minha mãe reuniu todas as suas energias e fez duas coisas contraditórias, mas igualmente importantes aos seus olhos. Como Lila, precisamente por aqueles dias, arranjar a maneira de colocar Pepe e Gianni na empresa de um cliente seu, de baiano. Mas eles não haviam feito caso da oferta. Ela, abençoando mil vezes a minha amiga pela sua generosidade, mandou chamar os dois filhos. E durante um longo encontro, voltou a ser, durante alguns minutos, aquilo que fora no passado. Fez uns olhos furiosos, ameaçou persegui-los do reino dos mortos se não aceitassem aquele trabalho. Enfim, fê-los chorar, transformou-os em cordeirinhos e não os largou, enquanto não teve a certeza de os ter vergado. Depois passou a uma iniciativa de sentido oposto. Mandou chamar Marcelo, a quem acabara de tirar Pepe e Gianni, e fê-lo jurar solenemente que se casaria com a sua filha mais nova antes de ela fechar os olhos para sempre. Marcelo sossegou-a. Disse-lhe que ele e Elisa só tinham adiado o casamento porque estavam à espera que ela se restabelecesse. E agora que a cura estava próxima, iria tratar dos papéis imediatamente. Nessa altura, a minha mãe ficou aliviada. Não fazia distinção nenhuma entre o poder que atribuía a Lila e aquele que atribuía a Marcelo. Apelara a um e a outro e sentia-se feliz por ter obtido o bem dos filhos da parte das pessoas mais importantes do bairro, ou seja, do mundo, na opinião dela. Durante 2 dias viveu numa alegria tranquila. Levei-lhe Dedê, de quem ela gostava muito, e deixei-a pegar em Ima. Conseguiu até mostrar afeto por Elsa, com a qual nunca simpatizara. Observei-a. Era uma velhinha grisalha e cheia de rugas, embora não tivesse 100 anos, mas 60. Senti pela primeira vez o embate do tempo, a força que estava a empurrar-me para os 40, a velocidade com que a vida se dissipava, a materialidade da exposição à morte. Se está a acontecer com ela, pensei, não há escapatória. Acontecerá também a mim. Uma manhã, quando Ima tinha pouco mais de 2 meses, a minha mãe disse-me baixinho: Linu, agora estou realmente contente. Tu és a única que continua a preocupar-me, mas tu és tu e sempre soubeste pôr as coisas em ordem, da forma que querias. Por isso, confio. Depois adormeceu e entrou em coma. Resistiu ainda uns dias. Não queria morrer. Lembro-me de estar no seu quarto com Ima e o estertor da agonia nunca se silenciava. Já fazia parte dos ruídos da clínica. O meu pai, que já não era capaz de a ouvir, naquela noite ficara em casa a chorar. Elisa levara Silvio ao pátio para tomar ar. Os meus irmãos estavam a fumar numa salinha a poucos passos. Eu olhei demoradamente aquele relevo inconsistente sob o lençol. A minha mãe estava reduzida a quase nada. Todavia fora um verdadeiro obstáculo. Pesara sobre mim, fazendo-me sentir como um verme debaixo de uma pedra, protegida e esmagada. Desejei-lhe que o estertor terminasse imediatamente agora. E para minha surpresa assim aconteceu. O quarto ficou em silêncio. Aguardei, não conseguia encontrar força para me levantar e ir até junto dela. Depois, a língua de Ima deu um estalido e o silêncio quebrou-se. Saí da cadeira, aproximei-me da cama. Nós duas. Eu e a pequenita que procurava o mamilo a dormir para ainda se sentir parte de mim. Éramos, naquele espaço de doença, tudo o que de vivo e de são ainda restava dela. Naquele dia, não sei porquê, pusera a pulseira que ela me dera. Havia mais de 20 anos. Não a usava há muito tempo. Geralmente punha as joias finas para as quais Adele me orientara. A partir dali, usei-a muito.